18 graus apenas. Eu buscando conectar antenas. Sintonia fria dessas esquinas. Garimpeiro garimpando minas. Gerais atrás de notas musicais. Nessa mesa onde eu tenho eyes. Eficaz no jogo das palavras. Onde elas queimam feito lavas. Do vulcão que eu trago na mente. Nesse vulco que assusta tanta gente. Quem sabe tomara que caia. Muito bem a melodia saia. De um processo muito louco e cabuloso. Esse frio é muito pouco tenebroso. Sou tipo sol, aqueço e ilumino. A pele sua ao suar do sino. O toque do agogô que apaga minhas dores. Já me vim alto do prédio a fim de dar o moche. Vivo nesse jardim, sou eu quem rega as flores. Hoje nessa estrada acelerando o poste. Eu tenho capa de aço e minha retaguarda. E onirei abrindo meus caminhos. Foge o ferro batido pra nossa jornada. Libera espaço pra cruzar os trilhos. Sou cavalo de ferro feito de poesia. E já fui chão batido feito de poeira. Posso ser mar, areia e maresia. Maré de sonhos na sua esteira. Trilhando trilhas que eu conheço de cor. Esquivando dos rivais que deixaram aviso. Brilho nas madrugadas dando o meu melhor. Por isso eles me chamam mestre no improviso.